Thierry, boa boa, essa é sucesso, irmão. Ela pegava o busão comigo, a gente dividia o mesmo fone de ouvido. Na faculdade repartia um lanche, um misto frio, uma lata de refrigerante. A gente passou muita coisa juntos, mas homem pra fazer besteira basta um segundo. Me arrependi de me deitar com outra, por essa aventura eu perdi a sua boca. Os meus amigos me viam sorrir, sozinho arrependido eu chorava. Perdi a fome, eu emagreci. No peito o coração pesava uma tonelada. Amor, se você não me perdoar, meu coração não para de chorar. Faz boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Amor, enquanto você não voltar, os meus olhos desidratam de chorar. Faz boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Sucesso! Love Hits ao Vivi Liels. Os meus amigos me viam sorrir, sozinho arrependido eu chorava. Perdi a fome, eu emagreci. No peito o coração pesava uma tonelada. Amor, se você não me perdoar, meu coração não para de chorar. Faz boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Amor, enquanto você não voltar, os meus olhos desidratam de chorar. Faz boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Amor, enquanto você não voltar, meu coração não para de chorar. E eu boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Amor, enquanto você não voltar, meu coração não para de chorar. Faz boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Nova pegada. Boa.